Teu sonho de número um é como ganhar na loteria. Quem mata boy pra usar crack não tem casa com piscina. No morro tem bico demais manuseando a espingarda, achando que a gibi de passatempo virando ração pra virar lata. O crime é um jogo que pouco chega ao trono, não entra pra tomar espaço na cela dos outros. Comédia cola pra ser alvo, stand de tiro de gambé pra na cadeia por calcinha, sutiã vira mulher no resultado do IBGE. Na contagem periódica não aparece como habitante, só como necrópsia. Viu uma pá de Al Capone, Don Corleone, Tomás o Busqueta morrendo roubando maçã na feira. Não tem franquia da Blockbuster senão seu resíduo gráfico. Consta pobre de B.O. e mercearia do bairro. No desenho periférico, cuzão só vira herói soltando o teio, voando igual Superboy. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. Quer ser rei da própria rua, aterrorizar morador, cobrar pedágio de aluno, daqui o apontador. Quer meu carro, da minha mina, maquiagem, raciona certa da bússola da crocodilagem. Não tem forte esquema pra te escoltar, ninguém vai enquadrar o comboio pra te resgatar. Nasceu pra ser taxado de amador pelo repórter, pra chorar na coletiva não era meu revólver. O craque fez a revolução do século na periferia. É a desgraça do fim dos dias que não foi prevista pelo Messias. Mesmo sem Vox Populi, manjo o fim da pesquisa. De cada dois moleque um quer vencer de carabina. Sei do que a perua da chique famosos gosta, larva bicheira no tiro de 12 nas suas costas. Fica com o olho aberto até dormindo, se os comerciantes já contrataram o seu assassino. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. Um dia especialista em AP do doutor, no outro vira quadradinho na tela e voz de robô. Troca identidade, sexo, CEP, vida, respira só com proteção da polícia. Esse é o modus operandi do dublê de bandido. Ser testemunha atrás de recompensa no distrito. Não adianta orar pra janela com santo. Uma vez na chuva não tem fuga pra debaixo da cama. A polícia que joga neném pro alto pra testar automática vai dar perda total na sua cara. Só me arrisco pra comer em porcelana fina. Não vou me envolver se é pra sorrir só 5 dias. Ladrão cata R15 e busco um malote. Não é o puto que pula o muro da casa de pobre. É fácil entrar na lotação pra catar o passe. Quero ver de bravidia, cerca elétrica e alarme. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. 765, motivos pra morrer. Embalo nasce pra seguro pedir perdão e sofrer. 765, motivos pra morrer. Pra no micro-ondas o morro ver seu corpo derreter. No travesseiro pensa no que sua mãe chorou e no que isso adiantou, o que você lucrou. No seu nome nenhum carro, nenhuma escritura. Só fez recusão de Christian Dior e Lee no Vila Aventura. Alta classe aplaude o rato comedor de carniça, que promove no busão Carandiru na rodovia. Faz o boy dobrar o joelho, mas não de medo. Saca o diploma que ele dobra com respeito. Qualquer preso dava vida pra tá livre com quem ama, ajudando o filho na lição, brincando com ele de autorama. Crime é sem carro de bombeiro, sem caixão de marfim, sem busto em praça pública, com flores no jardim. Ainda é tempo, cata bis e sai voado. Vai comprar um caderno e terminar o ginásio. Sua família prefere um faxineiro saudável do que o rei da malandragem dividido com machado. 765,